cantado em brasileiro e provindo lá do Brasil, mas desta vez com uma nova roupagem para Kizomba. Então agora vamos ficar com a Elizabeth Pinard com a música Pompa e depois vamos ficar com a dança do Chiriri do Gil Semedo. Então espero que você goste. E você que é ouvinte da Rádio Antena Web também poderá dar a sua solicitação e dizer se gosta ou se não gosta deste programa, na qual Deus um dia consagrou com o nome de África Rítmica. Então já sabem, eu sou o Leandro Amador e estou aqui durante uma hora a levar até si estes ritmos provindos de África. Calça pano bicho, compra camisa tabela, compra boina na monte limpo, bamba ronca na sumada, compra calça pano bicho, compra camisa tabela. Pano bicho, compra camisa tabela, compra boina na monte limpo, bamba roca na somada, compra calça pano bicho, compra camisa tabela, compra boina na monte limpo. Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. É Tiriri, a dança do Tiriri, é Tiriri, a dança do Tiriri, é Tiriri. fala de ponso, a mi quana de ponso, vai ué, que de leche, vamos dançar o que? Tiriri, vamos dançar, dançar do tiriri, vamos dançar o que? Tiriri, vamos dançar, dançar do tiriri, ué, é tiriri, a dança do tiriri, ué, é tiriri, a dança do tiriri, ué, é tiriri, a dança do tiriri, ué, é tiriri, a dança do tiriri, é tiriri. Depois deste bom ritmo que ficou para trás, na voz do de Elizabeth Pinardi e do Dança do Chiriri, vamos ficar com os Irmãos Almeida, com a música Guilhermina, e depois mais outros irmãos vão dar cor e som a este programa, e mais são eles os Irmãos Verdade, com a música Eu Quero-te Assim Tanto. Eu também o quero assim tanto desse lado, para que faça algum sentido nós estarmos aqui deste lado a trabalhar de forma harmoniosa e gratificante, a pensar que você está aí, que está a gostar do nosso tipo de trabalho. Caso não esteja, há sempre um e-mail, uma forma com que você pode dar a sua opinião, a sua crítica construtiva, para que nós possamos agradá-lo a si e a todos. Então vamos agora à música, aos Irmãos Almeida e depois aos Irmãos Verdade. Guilhermina, eu estou apaixonado. Nina, me diz quando é que você vai ser minha. Nina, me diz que também me quer. Nina, me diz quando é que você vai ser minha. Nina, me diz que também me quer. Leva lá na dor. Apaixonado.

sobre nós dois e sentir o teu calor, fazer amor depois. Quero te falar de amor, beijar com emoção e sentir o teu sabor, fazer amor no chão. Esse teu jeito que me faz delirar, fico sem jeito só pra te beijar. www.ondanacional.listening2myradio.com. E é este o endereço pelo qual nos pode acessar de segunda a segunda, porque nós estamos aqui sempre deste lado a levar até si os nossos e bons motivos para que você se sinta bem aí desse lado. Então já sabe, este programa está a ser transmitido aqui na Rádio Onda Nacional e também posteriormente, sábado pelas 20 horas no canal 1 em www.radioantenaweb.info, irá ser também disponível aos ouvintes da Rádio Antena Web via podcast. Por isso, há sempre um programinha durante a semana que irá ser transmitido ao fim de semana na outra rádio, não podemos dizer na concorrência, porque se fosse concorrência não teríamos estes laços de amizade e esta partilha de programas. Mas assim é que, por vezes,

ótimo. Você não tem respeito de mim? Paulo, eu falei, não mete tudo, mete só cabeça, ele meteu já até o caroço mesmo. É fruteiro, é? Não. Ah, então, Yari Borges. Vamos, então. Olha, eu falei mesmo, ele espetou. Então, espetou, espetou o quê? Ele me tirou, agora eu não vou falar. Tu tirou o quê? Ele? Yari Borges, Massari. Papai, se falar, papai vai me bater mesmo. Mas eu vou te bater como? Se quer, mas eu tenho que esclarecer se tu tirou dinheiro, tu tirou reaça, tu tirou o quê? Conta até três, depois eu vou... Um, dois, três, já está, vamos. Assim tá muito rápido. Rápido como? Pronto, agora vou falar. Ali, pois ele me tirou. Me tirou, tu tirou o quê? Me tirou aquilo que o papai tirou na mãe dele no terraço. DJ. Onda Nacional, uma nova rádio, um novo despertar para o sucesso. Devagar. E então, vamos continuando com este bom ritmo que tenho aqui para lhe dar, de forma gratuita e com todo o prazer, claro. Então, quando já estamos a quase um quarto de hora do nosso término do tempo disponível para levar até si boa música com bom ritmo, provindo lá de África, vamos ficar agora com Force Life, com a música Goza Vuvida. Então fique aí, porque está na melhor companhia, claro. Então já sabe, se quiser mandar um e-mail para mim a dizer de onde é que nos escuta, o que acha deste programa, o que gostava de ouvir dentro da música africana, claro, e se nos for possível. Por vezes, a nível deste tipo de música, nós ficamos um pouco limitados, mas fazemos sempre o esforço para conseguir levar o seu pedido avante. Então, vamos à Force Life, Goza Vuvida. Pensa na futuro, fuxa na história. Melhor pode deixar pra lá. Goza a vida, goza, pensa na futuro. Yeah, ouvi coisa pouco a falar. Onda Nacional está agora mais perto de si. Visite-nos no Facebook em www.facebook.com/Onda Nacional. Espaço Euro 2012, às 18 horas e 30 minutos e repetição às 23h30, com apresentação de José Pinheiro, aqui na Onda Nacional. Do for the ladies. Make them dance, girl. No doubt. Hermanos, yo con latte. Guapos. Chica. Word up. Chico Viegas. No doubt. Question. Everybody best to bounce to this. Lots of space. Some vibe. Yeah. Mad skills, mad flavor, mad love around to give. Yeah, stay there. I want you to receive. Feel this love that I got. This love I wanna try, this love I wanna stop. Till you get it really high, till you get it good. I wanna taste you like a cherry. I'ma hook you down, that I'm ready, I'm ready. I'ma sweet and fire, I wanna teach you like your daddy. Yeah. Que monumento de mulher que me faz enlouquecer. Só de cantar já me está a aparecer. O gato dentro do corpo, suave como um sopro. És um regalo, é só isso, é. Your body doesn't like that grow strictly and golden. Blossom me around, never fold, only shining, falling, soul is falling. You got it, sexually hypnotic, cyberotic. My life is kick the drum, so the rhythm penetrates. You are my Spanish flight, no, my soulmate. Check it out, M-E-S-S. My body with Viegas and the mask breathing the stress. M-E-S-S. My body with Viegas and the mask breathing the stress. distress. The ladies at your west, cause your body wanna caress. Want a body massage, reliving marsh, oh yes. M-E-double-S. My body with Viegas and the mesh bringing the stress. Yo, guapa senorita, morena pequeñita. Welcome to my party, bebida a la fiesta. We don't need to worry, we don't need to rush. We got a lot of time for a quicker splash. Um gemer toda noite. Quero te sentir, quero filar o teu decor. Vai, muchacha, tu eres minha deusa. Venga lá, me caça, venga, princesa. Sentir o meu calor, trato o teu sabor. Esta noite é paixão, quero sentir o teu sabor. Ai, não. O Nick, Nick, Nick, Nick, oh my. Ficar junto a ti, soltar. With the feel, with the feel, honey, sento o perfil. Leve para com o meu body, desta forma gentil. I got a problem with you, you got a problem with me. Camila, next to my body. I've had one, no doubt. For sure, I want some more. Let's go to number four, keep it real, real. Give me some more, let me get to know your hoes. Let me get to know your spot. I like the way she blows, goddamn, the girl is hot. M-E-double-S. My body with Viegas and the mesh bringing the stress. M-E-double-S. My body with Viegas and the mesh bringing the stress. Eu sou um sonhador, eu sou um corredor. Na corrida do amor, eu quero ser teu vencedor. Aparece, o sol desaparece. Baby, eu estou aqui. Please, reconhece. Chegamos ao fim de mais um programa África Rítmica. Foi um prazer estar aqui e levar até si uma hora repleta de bons ritmos provindos lá do outro lado do Atlântico, lá de África. Então, espero que o tenha agradado de forma razoável para que você, dois, oito dias, no caso da Rádio Antena Web, esteja outra vez aqui à espera de mais um África Rítmica. Para os ouvintes da Rádio Onda Nacional, já sabem, voltarei de segunda a sexta-feira, entre as 16 e as 17 horas, todos os dias, aqui com boa disposição e este ritmo sempre alegre e bem disposto. Então, vamos terminar e encerrar as portas do África Rítmica com a música dos Seven Star, com a música chamada Coração. Então, para todos, um forte abraço com toda a certeza que vocês ficam aqui no meu coração guardadinhos a contar com a vossa simpatia, sempre alegre e bem disposta desse lado, porque fica sempre na companhia da boa rádio e da boa música que levamos até si. Então, um forte abraço e, como eu costumo dizer, seja feliz e faça alguém feliz. Então, Seven Star, eu disse que era a música Coração, mas não, é a música Apaixonada. Peço desculpa pelo lapso. Agora sim, está tudo corrigido, está tudo direitinho, já podemos ir embora. Então, um forte abraço e até à próxima, se Deus quiser. minha coração. Este que dia fala mais boa, está apaixonado. E já falo coisa com quem dentro minha coração. Este que dia que fala mais boa, nunca apaixonado. Não te, não te sonho com.